eu te falo enquanto dormes. A mãozinha encolhida debaixo do rosto e o cachinho louro, úmido, caído sobre a tua testa. Penetrei no teu quarto às escondidas, inteiramente só. Há poucos minutos, quando no meu gabinete lia o jornal, uma onda terrível de remorso tomou conta de mim. Reconhecendo-me culpado, vim para o teu lado, meu filhinho. Vou dizer-te, filho, o que estive pensando. Na verdade, tenho sido exigente demais para contigo. Eu te repreendo. Quando estás te vestindo para ir à escola, só porque passaste no rostinho a toalha úmida. Eu te censuro só porque os teus sapatinhos não estão completamente limpos. Chamo a tua atenção com aspereza e até com raiva quando jogas alguma coisa tua no chão. Na hora do café encontro faltas ainda e reclamo que desperdiças as coisas, comes com pressa, pões os teus cotovelinhos na mesa, passas manteiga demais no teu pão. Vivo o tempo todo a ralhar contigo, meu filho. E quando sais para brincar e eu vou para tomar o meu ônibus, levantas a mãozinha, acenas com um gesto de amizade e dizes: até logo, papai. E eu, na eterna mania de te repreender, franzo a testa e respondo: endireito os ombros. E quando volto à tardinha, recomeço a minha ranzinzice. Sempre exigências e mais exigências. Quando subo a estrada, venho te espiando. Vejo-te de joelhos, jogando bola de gude com os teus amiguinhos. Descubro buraco na tua meia. Diante dos teus companheiros te humilho. Te dou ordens para seguir a minha frente para casa. Que as meias custam muito dinheiro. Se tivesses de pagar por elas, saberias ser mais cuidadoso. Imagina só, meu filhinho adorado, tudo isto de um pai para um filho. Lembras-te de mais tarde, quando eu estava no gabinete lendo, como vieste timidamente, com uma espécie de mágoa brilhando nos teus olhinhos, quando olhei para o jornal, aborrecido com a interrupção, ficaste hesitando na porta e eu disse tempestivamente: o que é que você quer? Não disseste uma palavra sequer, mas correste para mim, passaste os bracinhos no meu pescoço e me beijaste. Teus bracinhos me apertaram com o afeto que Deus colocou florescente no teu coraçãozinho e que mesmo com toda a minha negligência não pôde fenecer. E te foste aos pulinhos escada acima para dormir. Bem, meu filho, logo depois deixei o jornal cair. Um receio doentio me invadiu o coração. Que vantagem para mim vinha ensejando meu modo de te maltratar, pensando te educar. Descobrir tuas faltas, repreender-te pelas mínimas coisas, era minha recompensa para ti, meu filho, por seres uma criança. Não era porque eu não te amasse, era porque eu queria exigir demais da tua infância. Eu te estava medindo com as jardas dos meus próprios janeiros. E no teu caráterzinho há tanto de bom, de meiguinho, de verdadeiro. Teu coração é tão grande como a própria aurora, quando desponta sobre a grande montanha. Melhor demonstração de tudo isto não podias dar do que, apesar de tudo e depois de tudo, correndo para mim e beijando-me carinhosamente ao dizer-me boa noite. Ah, meu filho, hoje nada mais importa, deixei tudo, vim para o teu lado no escuro e aqui estou ajoelhado, envergonhado, diante de ti, cheio de remorso. Esta é uma fraca reparação. Sei que não entenderias estas coisas se eu as dissesse quando estivesses acordado. Mas, meu filhinho, amanhã eu serei um verdadeiro papai. Serei um companheiro teu. Quando sofreres, eu sofrerei. Quando te rires, eu me rirei. Morderei minha língua quando vierem palavras de impaciência, pois eu me conservarei repetindo como se fosse um ritual. Meu filhinho ainda é uma criança, uma pequenina criança. Estou receoso de te haver encarado como um homem, filhinho. Entretanto, quando eu te vejo agora, todo encolhidinho, despreocupado na tua caminha, vejo que realmente és apenas uma criança. Ainda ontem estavas nos braços de tua mamãe, com a cabecinha recostada no seu ombro. Ah, meu filho, eu estava exigindo muito de ti, muito, muito, e Deus me perdoe.